3097, uniforme em curso. Confirme o casalhação 300. Ciente 3897, aguarde cópia. Funcionário 6201, autorizado para o chegar em funcionamento, reporte pronto para o táxi. Sim, funcionário 6201, vai reportar, sai, conecta na marca. 69, avista o Charlie 402 na curta final do ano, zero. Afirmo, sim, afirmo. Gol 1869, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a manter pistão zero. Toda passagem ali de mantém, gol 1869. O Papatango Vitor Kilo Delta reinterceptando a final do ano 7. Gente, Papatango Vitor Kilo Delta, reporte sobre a RMA aproximadamente a 3 milhas da final. Já reportar. É 143, está aguardando o sinalizador para poder ingressar no aeronave. Funcionário 6143, ciente. Iremos calenar, com certeza. Alô, azul 4206, posição 3, para o espécie canal. Do 4206, aguarde para o push. Número 209 no portão 04, autorizando o push. É, tá ciente, está no aguardo o 4206. É, o 4206 já está com sinalizador aqui, ó. Funcionário 6143, seguinte. Está travado, Vitor Kilo Delta. Papatango, Vitor Kilo Delta, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 7, vento 1110 graus, 099. Kilo Delta. 197, pronto, cópia. Então 3897, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via... Up Azulu 10, Taubaté, nível 320, saída da El, lê da transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5150, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. São 3897, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tango Juliette Tango Zulu, autorizado. Alfa Kilo para o 43. Gol 1869, autorizado a decolar pistão 0, vento 110 graus, 109. Quer decolar 1869? Solicita solicita informação, uniforme, solicita 130 para Aracaju. Azul 2712, informação em curso, uniforme, confirme nível. Confirme nível? Nível 130, se possível. Me faz de destino? Solicita a coordenação? É, solicito coordenação 130. Azul 2712, se a gente aguarde para a cópia. Ok, na base. Para o táxi com 113 a bordo, esse é o Oxané 6201, autonomia de 3 horas e 50 para alternar Guarulhos. Oxané 6201, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 1-8-95, ajuste 1-0-5. 1-8-95, bom espera, muito obrigado. Um 4206, na escuta do solo? Proteia 4206. Azul 4206, autorizado pushback acionamento, resposta pronto para o táxi. Livre pushback acionamento, chão para o táxi, Azul 4206. Azul 2712, pronto cópia. Pronto para cópia, Azul 2712. Azul 2712, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 130, saída Conde, transponder 5145, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado, Aracaju, nível 130, via Golf 677. Bola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conte, transponder 5145 e controle 1-9-8, Azul 2712. Azul 2712, corrigindo, transponder 0263. Transponder 0263, Azul 2712. Azul 2712, contendimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará para o curso para estacionamento 12712. Boa noite, papapá, Mike Romeo Alfa. Boa noite, papapá, Mike Romeo Alfa. Ajuste 1015, vento 110 graus, 099, prossiga. Está passando através de pista sua, roda do presente está autorizado, prossegue direto a remarca. Cliente Mike Romeo Alfa. Autorizado, cruzamento, reporte eixo da 1028 livre, não há tráfego a reportar. Recebeu que dá prazer que está autorizado, direto a Rimar, vai reportar cruzando o estão no 028. É o Mike Romeo Alfa. Oxané 6201, decolado aos 46, chame controle Salvador em 119.8. 319.8. 5 a bordo, 3 horas e 20, alterna São Gonçalo do Amarante. Azul 4206, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame 2, 118.95, ajuste 1015. Veritaque via Índia 1895 com o Vic, do 4-2-3. Juliette Tango Zulu, táxi autorizado, reporte para ingresso no Pátio 1. O Michael não está cruzando o eixo da 1028. Papatango, Juliette, Tango Zulu, autorizado, Pátio 1, reporte para ingresso na Taxi Lima. Salvador 4206, ponto que era 10 por hora. Azul 4206, autorizado a linha de colapso pistão 0, vento 10 graus, 109. A linha de colapso pistão 0, azul 4206. Papatango, Juliette, Tango Zulu, autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Enxame, Torre, 118, decimal 95. Autorizado, Lima, Mike, Enxame, Quebec, 895, Juliette, Azul 4206, decolado aos 50, chame em controle Salvador em 119, décima 8. Prazer, boa noite. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, autorizado o cruzamento da 1735, ingresso em Papá, estacionar, frequência livre. Azul 2712, autorizado a acionar, reporte pronto para o ataque. Botará para o ataque, Azul 2712. Boa noite, TAN 3894, passando Duna, Baixada de Dragão. Boa noite, TAN 3894, ajuste 1015, vento 110 graus, 109. Autorizado pouso, pistão 0. TAN 3894, corrigida, passou sempre. 3294, tá ligado no voo? Afirmo 394, foi autorizado pouso, destino 0. Vento 110 graus, 089. Sim. Azul 2712 para o táxi com 5-1 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia e alterna Salvador. Azul 2712, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via pátio 341, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1015, informo que segue como número 2 no táxi. Chega Boeing, Airbus 321 da TAM, sua frente. Ok, da ponto de espera da 10 via pátio 341, Índia Alpha. Como número 2, visual com a aeronave da TAM, o azul 2712. Então 3894, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Para o táxi da 3297, 189 a bordo, 340 a galera. 3897, táxi autorizado para o ponto de espera do pistão 0 via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1015. Índia autorizado, Pátio 1, Índia, pistão 0, Pátio 1, Índia, então 3894, segue como número 3 no táxi, de passagem ao Airbus da companhia e o ATR da Azul. Pós-passagem, autorizado, ingresso, autorizado o táxi Juliette para o pátio zero, para o portão 07. 3894, da passagem ao Airbus da companhia, após sair. Torre Salvador, o Rumba 18, visual com a pista, na final do procedimento ILS da pista 10. Rumba 18, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 100 graus, 109. 18, vive pouso. Boa noite, TAM 3897. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a manter pista no zero. Posição 22020-2029 Zulu. Copiou? Boa noite, Chanel 6259, informação de forma, autorização Guarulhos. Na 6259, informação em curso uniforme. Número 2 para cópia. Valeu. Ground, boa noite, approach number 022MB, K-11, information uniform, French, clearance to Lisboa, front level 350. Air Portugal 022, information course uniform, wait for copy number 3. Uno 645, pronto, cópia. Posicionar 6259, pronto, cópia. 03, condições de liberar na hotel e esquerda para o pátio militar. 18, autorizado o táxi de hotel para o pátio militar, estação a frequência livre. O 155, frequência do controle de Salvador, 119.8. Autorizado Guarulhos, 360, depois do Luno 0, para o Eu falando da EOLES, da Mótima Pluma Direita, sendo o segundo 519, o controle. O 6259. Missionaire 6259, cancelamento correto, reporte pronto para o pushback é acionamento. Ok. Gol 1645 na escuta do solo. Escuta, prossiga. Pronto, cópia, gol 1645. Pronto. Gol 1645, autorizado Serra Bravo, Vitor Tango, via Up Azulu 44, nível 360. Saída da El Leda, após direto Vitória, decola da pista 1-0, primeira rua à direita, transponder 5161, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Gol 1645, cotejamento correto, reporte, pronto para o pushback de treinamento. Canal 3897, decolado aos 06, chamei o controle Salvador em 119, décima 8. Canal 022, clear to Lima, Papatango, via Up Azulu, 44, until Mike Serra Serra, after accorded flight plan, flight level 350, Momo departure, deluxe position, take off from runway 10, right turn after takeoff, squawk, correction, left turn after takeoff, squawk 5143, Salvador approach control 119 and decimal 8. Clear to Lima Papa Tango, by upper Zulu 44, into Mike 7, flight level 350. The departure will be a Momo, and the left position, runway 10, after takeoff, left turn, squawk 5143, departure frequency 119, decimal 8, Portugal 022. Air Portugal 022, reach back, correct, report ready to push back and start up. We'll grab Portugal 022. Azul 2712, decolado ao 08, chame o controle de Salvador em 119, décima 8. Controle Salvador 098, bom trabalho. 645, pushback em andamento, autorizado. Polo 645, autorizado a acionar. Reporte pronto para o ataque. Autorizado a reportar o ataque. On the port channel 022, we are ready on gate 11, request push and start. Air Portugal 022, approved push back and start up, report ready to taxi. So clear for the push and start, call you when ready for taxi, Air Portugal 022. Para o TAC 1645, 124 a bordo, 350 ao Terra. Funcionar 1645, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-16. 0-16, foi o gol 1645, dirige a Índia, ponto de espera, obrigado. Boa viagem. Autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 110 graus, 109. Autorizado a linha de decolar, 10. Rounder Portugal 022, request taxi. Portugal 022, taxi approved via April 1, taxiway India. When ready to rolling point runway 10. When ready, contact tower 118.95, QN8 1016. Copy QN8 1016, this is taxi via April 1 in India. Holding point runway 10, and when ready, contact tower 119.950, Air Portugal 022. Solo Galeão, solo Salvador, América 230. América 230, prossiga. No PAD 3, posição 1. Autorização de reboque para o PAD principal é o portão número 11. América 230. Reboque autorizado, reporte para ingresso no PAD 1. Chamada para ingresso no PAD 1 com América 230. Olá, pista 10, vento 110 graus, 099. Vixe, iniciando 90, minha parede. Salve WF Delivery, boa noite. 3283, request a seat clear. on its transit along with uniform information. Turn 3283, information code uniform. We stand by for 80 clearance. Standing by with the uniform, a 3283. Ou 1645, decolar 221, chame controle Salvador em 119-8. 19-8, boa noite. Ready to copy? Ready, copy. Turn 3283, clear to Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Upper Zulu 17, fly level 360, Alpha Departure, after Alpha. Takeoff from runway 10, right turn after takeoff, squawk 5167, Salvador approach control 119.8. Runway 32, Brasilia, return 360 via upper 017, takeoff from runway 10, right turn and arbor, and that's up transition. Departure, frequency 119.8 and squawk 5167. Turn 3283, read back, correct, report ready to push back in startup. Welcome, sound 3283. Você tem que acionar mesmo para o modo, o autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Boa noite, táxi. The ground sound 3283, request push back to cut up on stand 01. Turn 3283, stand by, wait for push back and cut up. Okay, standing by, sound 3283. Portugal 022, Airborne 26, call Salvador Approach Control on 119.8. Copy, call Salvador approach 1-1 Smiley, Portugal, visit the door. Good night. Taxi, o Janela 62-9163, na borda do dia, fora do céu, no Galeão. Continué 6259, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 10 no meio. Táxi na espera, pare na alta. Ground 3283. 3283, coordinate with the ground staff. After the Airbus behind you has passed, you are clear through it to push back and start up, report ready to taxi. Roger, what are you doing? Comandor Boa, azul 2781, ciente da uniforme para a vitória da conquista. Azul 2781, uniforme curso, vale para a cópia. Aguardar. Provável saída, Agro Elefa. Afirmo, azul 2781. Boa. Boa noite, Oceané 6259. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 110 graus, 09 nós. Liberado, decolar 90, 6259. Autorizado, ingresso pátio 1 para posição portão 11. Atento ao Airbus 320, realizando push. É, está atento ao Airbus da TAM. Ingressará e reportará no portão 11, o América 230. Suspect 3283 with 166 on board, 3 hours and 5 minutes and there is no current mobility. Taxiway India to holding point to runway 10, when ready contact the tower 118.95. KNH 1016. Roger, we're at Taxavaya India, hold short for runway 10. We are 118.95. Sound A 3283. Oceané 6259, decolado aos 34, chame controle Salvador em 119.8. Boa, 9198, no chão. Azul 2781, pronto, cópia? Pronto. Azul 2781, autorizado Serra Bravo, Quebec Rito, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5171, frequência do controle Salvador 119.8. Tá, então, decola, autorizado nível 180 para a vitória da conquista, decola da 10, a saída é Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita. O transponder 5171 e o controle 1198, azul 2781, não cumpre o gradiente ATC. Ciente, porém cumpra a inferior, azul 2781. Copiei o 2781. Azul 2781, copiou que após a decolagem copiar a inferior, o gradiente inferior. Gente, cumpriu o inferior. Vai para 3.000 então. 3.000, 3000, afirmo 3000, conforme carta. Azul 2781 no contelhamento, correto? Reporte pronto para o pushback acionamento. Aí, boa tarde. Tom 3283, horse track runway 10, ready to take off. Tom 3283, good evening. Clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Roger, line up and take off. Clear to line up and take off runway 10, Tom 3283. Salvador, o azul 2781 para puxa acionamento, pátio 3, posição 3, Lima. Azul 2781, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado puxa acionamento, vai botar para o táxi 2781.